0104, Mari 6310. Retrogiro 2509. Autorizado, no 85 Chantax. Trip 5216, transporte. Aqui é o perseguição. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677, pista 10, esquerda, Puca Aracaju, controle 120, décima 8, transponder 5403, Trip 5216. 5-0 Aracaju, via Golf 677, fala pista 10, esquerda, página, terceira, Puca Aracaju. Controle de Salvador 1208, transporte 5403, trip 52, vamos ver essa região. Esquerda após, confirmando, remota 13, chame para puxa de acionamento, trip. Ativo, esquerda após, chamará na 13 para puxa de acionamento, trip 52, vamos ver. Mando para o Azul 4-7-1. Provavelmente um minuto, Azul. Acionou 169 a bordo, 6:15 de autonomia, alternativa 1 pessoa. 3858, direita, ponto de espera 1895, 14. Manhã direita, ponto de espera 1895, trans 6858. Trovero 71, coordena que o equipe de solo após o TAN, o TAN para a retaguarda, está livre no portão 1 do Champagne. Após o TAN, autorizado, que vai para o ataque do 471. Estrela 3-1-3, boa noite, autorizado chegada a Monf, esse mantém nível de voo 050. Objeto 6748, desse mantenha 2000, autorizado DLS X-Ray, informe o localizador. 2000, X-Ray, vamos lá no localizador, o 6748. 285, o pessoal do TAC, 191, a bordo, Galeão, 35. 885, livre táxi até outra vez do portão 5. Livre táxi até outra vez do portão 5. 885. Salvador, boa noite, 3258, um posto espera pronto. 3258, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 100 graus, 07 nós. Alinha e decola da 10, 3258. 15 minutos, alternado Ribeirão Preto, PLB de 112. 4071, direita, ponto espera 18935, 1014, boa viagem. Agora o ajuste está 1014, chama de 1895. 1885 da Gol, segue o azul até o ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Localizador USA 748. 748, passadona, complete sinal ILS, torre 118, 95. 295, boa noite. Salvador Azul 4071, no ponto de paradão 10, ponto visual para o nome nacional. Seja após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso da mesa, a linha mantém cabeceira no zero, azul 4071. Hoje é decolado 152, chame controle 20, pessoal 8. 198, tá 3858, boa. Salvador, boa noite, web 6748 estabilizado, ele é assim, 10. Web 6748, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, piste no zero, vento 100 graus, 099, o ajuste no 094, web 6748. Estabilizado, é 6748, trem baixado e travado. Salvador, boa noite, está 3858. 3858, sub mantenha 350, saída MOM, levantada. 350 na MOM, está 3858, pode completar a esquerda, MOM? Então mantenha o perfil da saída, está 3858. Vamos manter. Xané 6313, desse mantenha 2000, ajuste 1014, ponto localizador. 2000, 1014, entra lote, 6313. localizador 1063, 1090. 1310, complete final ILS, torre 118-95. Torre 295, 1310, obrigado, tá já. Salvador, pode confirmar o nível autorizado por China 6303? 3-1-3, desça para altitude de 2000, ajuste 9014. 2000-9014, né? 3-1-3. Segundo, parte. Guarda a pista livre, 9014, 63 e 90. Confirmou o vento. Vento 1-0-0 graus, 08 à noite. Obrigado. Confirmando para azul 4071 após a passagem da aeronave que está vindo para pouso, já está autorizada de área em você? O azul 4071 tem condições de alinhar e decolar de imediato, assim que autorizado? Assino, 4071. Gente, após o pouso mesmo, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém cabeceiro no zero, azul 4071. O marcador, Janel. Janel 6310, contém aproximação, aguardando autorização para pouso. Entre 6310. Solo, altitude 5 agilizando, nível direito, chame solo no 2019. Utilizando 2019, linha 7-4-8. 2471, alinha decola, pista 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0 mais. Alinha decola, 2-4-0, 7-2. Solo, boa noite, web 6-4-8. 6-4-8, taxa via Alfa, reporte em Juliette. Alfa, Santa Juliette, 7-4-8. 3-1-3, mantém o perfil da chegada, autorizado ILS, X-Ray, ponto estabilizado. Seu ponto estabilizado. M310, vento 1-0-0 graus, 1-0-0 nós, o ajuste 1-0, 1-4, livre pouso, pista 1-0. Eu repouso 1-0-0-3-1-0. Boa noite, 5, mantenha a azul 4071, decolado ao 57, chame controle 20298. 1208, data 071, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, decolou na Eolina. R748, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, né? 748. Controle Salvador, Tan 3, 258, poderia voar sorte? Brasileiro? Afirmo, já está aprovado, só aguarde a cópia, só um instante, o ajuste no 014, 9808. Afirmativo, na sua escuta, então. Chanei 6310, Gonçalo 58, nível direito, chame solo, 219. 219, pega a 6310. Três, um, zero. ali, Francisco. 6310, táxi via Alfa, reporte de... Alfa, enter that, 6310. Utilizador, chame a 6310. 6310, complete, final ILE, chame a torre 11895. 295, 6310. Autorizado chegada Bonf, vê se mantém a 3000, ajuste 1014. Boa noite do 5, vento 100 graus, 109, decolagem pista 0. Boa noite, Chané 6303, passando Simbra, LS 70. Chané 6303, o ajuste no 014, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. 014, aguardando pista livre, 6303. Aproximação da Juliette, 6310. 6310, ingresso Juliette, portão 4. Juliette 04, 6310. Cheque trem, Livre Pouso, pista no 0, vento 1, 0 graus, 079. Trem checado, Livre Pouso, pista no 0, chame a 6.3. Nada. 360, Centael, gol 88. Chané 6313, no solo 03, livre direito, chame solo e 1219. 1219, 6313. O 1885. Possível, 1885. Possibilidade de abrir a bridge da presente? Boa noite. Alfa do Juliette, boa noite, Mercedes. Passaria do 9808, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Salvador Juazeiro, nível 1940, via rota do plano de voo, pistão 0, curva esquerda na Momo, após direto Juazeiro, controle 120-8, transponder 5410, o passareiro 9808. Só confirma o transponder também, por favor. 5410. Afirmativo, autorizado 190 via rota do plano, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Momo, direto Juazeiro, controle de saída 1-10-8-5410 no transponder, ok? Que o controle 1208, chame para puxa acionamento. Bora 208, chamará para o pushback acionamento. Azul 4071, passa nível 160, chame o centro na frequência 13325, alterna 1251. A secundária 125-10, boa noite. Juliette, 6313. Ingressa Juliette, portão 8. Juliette 8613. Boa noite, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1014, vigilante. Boa noite, 885, passar 160, chama o centro, 13325, alterna 1251. 13325, azul 4235, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. 2-3. Salvador, passaria do 9808 para pushback e acionamento. Passaria do 9808 na remota 14, autorizado, chama para o táxi. Livre push acionamento, reportará para o táxi 9808. Chegada a Mares, esse mantém a 4000, nós 2 chamamos ela na 5.